Hoje, o tema da nossa palestra se chama Vale a Pena Ser um Bom Samaritano? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior natureza. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Claro que essa frase, vale a pena ser um bom samaritano, né? Quando a gente pensa em samaritano, a gente vê que a gente ainda está muito longe de ser um samaritano. Mas a frase vem chamar a gente para justamente dar um puxão na gente, para a gente... Se a gente não pode ser um bom samaritano na sua totalidade, que a gente seja uma boa pessoa, né? No dia a dia, nas nossas ações, procurando fazer bem aos outros, né? E que tudo comece no nosso pensamento. Então, tudo vem através do nosso pensamento. Então, se a gente tem pensamentos bons, a gente tem ideias boas, tem atitudes boas, né? Ações boas, e assim por adiante. Então, a gente tem que procurar ter bons pensamentos. Esse é o princípio de tudo. Porque bons pensamentos atraem, né, boas entidades espirituais, nossos anjos da guarda, entidades de luz, que estão sempre nos ajudando, sempre do nosso lado, nossos anjos da guarda, né, estão sempre do nosso lado. Só que acontece o seguinte, se a gente inverte o sinalzinho do nosso pensamento, se ele passa a ser de positivo para negativo, ou ideias negativas, né, ao contrário, eles se afastam, né? E eles se afastando, a gente fica à mercê de entidades, né, do mesmo padrão vibratório que a gente se encontra. Então, a gente começa então a vibrar coisas negativas. Então, por isso que tudo começa no nosso pensamento. A lei da ação e reação começa no nosso pensamento. E dali parte para as nossas atitudes. Então, se a gente não consegue ser um bom samaritano, né, ao pé da letra, que a gente possa tentar pelo menos ser uma boa pessoa, né, praticando bem, e compreendendo que a gente vive num planeta aqui de expiação, a Terra é um planeta de expiação, a gente está aqui para se corrigir, para crescer, evoluir. Então a gente tem que entender que todos nós somos imperfeitos. Não existe uma pessoa entre nós completamente perfeita. Todos estão em evolução espiritual, buscando a sua perfeição, claro, né? Mas a nossa perfeição a gente vai conseguir conquistar, quem sabe, em milhares de reencarnações, né? Claro que depende do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo, da nossa vontade de crescer e evoluir. Mas com esse planeta de expiação e ainda muito material, ainda tem muito por fazer. Então que a gente cresça aos poucos, né? E praticando bem. Esse é o melhor caminho de tudo, com certeza. Ter fé em Deus, acreditar em si próprio, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Saber que nada acontece sem a sua permissão e submeter-se à sua vontade em todas as coisas. Ter fé no futuro, porque isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, a melhor coisa é a gente saber que nada acontece na nossa vida sem que Deus Pai o permita. Então, assim como eu falo sempre na minha abertura, quando eu faço, né, eu agradeço o dia de hoje. E agradeço tudo aquilo que Deus coloca no nosso caminho. Por quê? Porque muitas vezes a gente não compreende, a gente não aceita, né? Quando vem problemas no nosso caminho, a gente os enxerga como problemas, né? E não como formas de crescimento. Porque Deus é Pai, é bom e é justo. E Ele coloca as coisas, as situações no nosso caminho para que a gente cresça, né? Ultrapassando os obstáculos. Não que a gente venha simplesmente só como um problemão. Na realidade, a gente vai ultrapassar um obstáculo para crescimento, para aprendizado. E cada um tem os seus percalços da vida, tem as suas dificuldades, seus objetivos, né? E Deus coloca para cada um de nós diferenciados, né? Por quê? Porque cada um tem algo a crescer, tem algo a melhorar, muito diferente dos outros. Se nós estamos aqui em 60, 70 pessoas, não tem uma pessoa igual a outra. Ou seja, na sua personalidade, ou seja, nos seus defeitos, ou seja, nas suas virtudes, todo mundo tem alguma coisinha diferente de cada um de nós aqui. E para cada um vem a coisa certa para o seu crescimento. Mas por que a gente não aceita às vezes? Porque a gente não procura saber das coisas, né? Por que está acontecendo isso comigo? Não adianta às vezes a gente só reclamar da vida, de Deus, do governo, do mundo, mas a gente não se mexe, né? Então a gente tem que buscar saber por que as coisas acontecem para cada um de nós, ou da forma como elas vêm. E ultrapassar situações e obstáculos vai acontecer em todos os dias da nossa vida. Quando a gente acaba de enfrentar um problema, de passar um obstáculo, a gente dá aquela aliviada, dá aquela descansada, mas daqui a pouco, tum, vem outro, né? Isso nunca termina. É um ciclo de crescimento e evolução. E assim é a vida. A gente cresce e evolui a cada instante, a cada momento. Por isso que a gente tem que compreender, então, por que que essas coisas vêm no nosso caminho. Quando a gente começa a buscar essas respostas, né, esse conhecimento, saber por que que isso acontece para nós, para mim de uma forma, para outra de outra forma, a gente começa a aceitar melhor as coisas. Né? Então, a lei universal, ela é assim. Ela é certa para cada um de nós. E quando a gente tem essa consciência e sabe que nós estamos aqui no planetão Terra, que é um planeta de imperfeição, a gente começa a aceitar melhor as coisas, começa a aceitar melhor os outros, né, também. Porque muitas vezes o nosso egoísmo não deixa que a gente enxergue dessa forma, né. Então a gente não consegue praticar o bem nunca, porque a gente sempre se acha melhor e o outro é sempre o pior aos nossos olhos, né. A gente não consegue praticar o bem por causa disso. Porque a gente acha sempre o melhor e o outro é sempre o pior. Então fica complicado, mas quando a gente vê que é tudo uma igualdade, uma... Eu não diria uma homogeneidade, é uma heterogênea, né? Entre todos, mas com poucas diferenças, né? Poucas. Então, o homem de bem é humano e benevolente para todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens, respeita todas as convicções sinceras dos outros e não os amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Então, respeitar as pessoas como eles são, cada um com a sua opinião, cada um com a sua ideia, né, seu ponto de vista. A vida é assim, né? Não existe, jamais vai existir uma pessoa certa em tudo, né? Ele é o certo de tudo. Não, cada um tem uma visão diferente das coisas. Por quê? De acordo com o seu grau de evolução. Então, conforme o seu conhecimento, conforme a sua experiência de vida, assim por adiante, ele tem uma visão diferenciada, né, daquilo, daquele momento, né? Tem uma visão diferente da gente. Então, a gente tem que respeitar isso. Não existe uma pessoa certa em tudo, mas existem pessoas com ideias e opiniões diferentes. Existem pessoas com religiões, filosofias diferentes, e não só por isso eles são diferentes de nós, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então, as pessoas, às vezes, escolhem caminhos diferentes, né? E todos eles, com certeza, conduzem a Deus. Esse é o maior objetivo de todas as religiões, todas as filosofias, seitas, né? Sei lá, cada um que escolha a sua, né? Se encontre melhor, feliz. Mas todas elas, o objetivo maior é esse: encontra Deus. Então, a gente tem que respeitar isso. Cada um nas suas escolhas, na sua forma de viver, de pensar, de se vestir. Que não pode ser preconceituoso, né? Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado, né? Então, quantas vezes devo perdoar o outro? 7 vezes? Não. 7 vezes 77, né? É uma infinidade de perdão. Porque quantas vezes a gente pede perdão a Deus pelas nossas falhas, né? E às vezes a gente não consegue perdoar uma pessoa que às vezes esbarra na gente ou dá uma fechada no trânsito. Tem um dia que a gente não tá legal também, né? Tá meio azedo. Mas normalmente a gente tem que ter esse instinto, né? De perdoar os outros. Por quê? Porque justamente naquele momento que aconteceu um fato, um conflito, aquela pessoa que, entre aspas, foi a causadora da situação, às vezes não está atravessando um momento bom, está num momento difícil, né? Ruim, complicado, então ele vai e comete um ato impensado, né? Seja por problemas financeiros, de saúde e assim por adiante. Então a gente não pode reagir e querer pagar a mesma moeda, né? Tem que às vezes dar um tempo para que a pessoa esteja numa situação melhor. Então, se a gente não tem ódio nem rancor, já é uma grande coisa. E se a gente consegue perdoar aos outros. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência. E se recorda das palavras do Cristo. É, que aquele está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Né? Quem de nós não tem erros, não tem pecados? Né? Todos nós temos, né? Então, a gente tem que, antes de julgar alguém, antes de atirar a pedra de volta, pensar um pouquinho, né? Que a pessoa, às vezes, tem um conhecimento evolutivo diferente do nosso, está numa situação difícil, então a gente vai atirar a pedra na mesma força de volta e a coisa complica, né? Então a gente não chega num acordo comum. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade disso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, não digo que é defeito, às vezes se torna um hábito, às vezes até impensado, né? Julgar os outros, né? Então, A gente tem que olhar os nossos defeitos. Então, como nós somos todos imperfeitos aqui no planeta Terra, que é a expiação, como que a gente vai julgar os outros se nós somos imperfeitos, né? Não tem como, não tem parâmetros, né, para eu julgar os outros, cada um com seus defeitos, né, e as suas chances de crescimento. Então, estuda, primeiro estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. A melhor coisa que tem é quando a gente sabe que a gente é errado ou tem um defeito a se corrigir em alguma coisa. A pior coisa é quando a gente não sabe, não assume, não aceita, né? Então é o pior de tudo, né? Daí a coisa vai longe. Mas quando a gente se analisa, né, sabe que eu sou imperfeito em determinadas coisas, tudo fica mais fácil porque a gente se aceita, né, como a gente é. Não se envaidece com sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado, né? Então, a gente às vezes luta tanto para ter coisas materiais, acumular bens e coisas, daqui a pouco a gente desencarna e fica tudo para trás, né? Daí a bola continua a mesma coisa, né? Daí os familiares lutam e brigam para aquele pedacinho de terra e daqui a pouco eles se vão e continua tudo a mesma coisa, é uma bola de neve sem fim, né? Então não adianta. A gente tem que ter, claro, um certo conforto, né, para poder viver, para poder trabalhar, se locomover, mas dentro dos seus limites, do bom senso, né? Então, a gente tem que saber que tudo que a gente luta aqui, às vezes, para conquistar material, vai ficar para trás, a gente não vai levar nada para lá. Então, às vezes, não adianta ficar brigando por um pedacinho de terra, né, que não vai levar nada. Ele vai ficar no mesmo lugar que ele está. Usa, mas não abusa, os bens que lhe são concedidos, né? Assim como o nosso corpo. Esse corpo que a gente usa aqui de carne, ele é um bem transitório. Quando eu desencarnar, vai ficar ali. Do pó vai voltar ao pó. Então, o que a gente tem que fazer? Usar da melhor maneira possível nossos bens, tanto o corpo como os bens materiais, né? Porque a gente está em trânsito nessa reencarnação. Quando a gente desencarnar, vai deixar tudo lá, da mesma forma que recebeu. Eu vou ler uma frase que está escrita lá naquele quadrinho de palestras de agosto lá, que eu achei bem interessante, cabe, por tudo que pareça, cabe com o tema de hoje, né? Bom Samaritano. Se observar uma tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Muitas pessoas, às vezes, elas dizem assim, ah, não posso ajudar porque é material, não posso participar, não posso colaborar, mas ela não faz nada. Às vezes a ajuda ela pode ser de infinitas maneiras. Então, se eu não posso ajudar de uma forma física, monetária, sei lá, de qualquer forma que seja, eu posso ajudar de uma outra maneira, através de uma palavra, através de apoio, né? Ajuda não se limita só à parte material. Basta, eu não posso ajudar materialmente, não posso fazer nada. A gente se engana. Porque se a gente não pode ajudar materialmente, a gente pode ajudar apoiando, conversando, apoiando, dando força, né? Às vezes é melhor ajuda do que uma ajuda material. Então, se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, né, fale. Ajude mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Então, inúmeras maneiras de te ajudar. Então, se não posso ajudar materialmente, monetariamente, que não vem ao caso, eu posso ajudar apoiando, né? Dando força assim por adiante, motivando. Se não puder falar, ao menos pense firmemente. Então, se nem ao menos eu puder falar, eu tenho o poder do pensamento, eu posso mandar energias de vibração positivas, né? Posso fazer uma oração, posso fazer inúmeras coisas. Então, se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade e atingirá seu objetivo, mas ajude sempre. Então, ajudar é só uma questão de desejar, de querer, né? Então, se a gente não pode ajudar materialmente, posso ajudar falando, posso dar apoio e também posso mandar pensamentos positivos, né? É assim que funciona. Então, claro que a palavra bom samaritano é uma palavra muito ampla, né? Acho que está indo um pouco longe daquilo que nós somos. A gente pode começar sempre com pequeninas coisas, atitudes bem simples. Para continuar, então, nesse assunto, chamo meu amigo Ademir.